3290, desça para 2 mil pés, autorizado pelo LS, reporte localizador. Passarelo 2230, informe de casa. 245. Reduza para 210 nós, seu número 2 na aproximação. Azul 2711, redução para 250 nós e desce até o 050. Desce na pista. Oi, bom dia. Tá 9105, bom dia para cá. Tá 9105, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar. Pista no zero, vento 170 graus, 10 nós. Ivelé, decolar. Tá 9105. Torre Salvador, boa tarde. É Zulu November. É Zulu November, boa tarde. Avisou algum campo aqui, tá aí. Lá no rotatório. Autoriza a encurtar. Afirmo, Eco Zulu November, recorte curta final para pouso, pista 17, ajuste no 0 no 4. Bota lá na curta, November. Ativo, azul 2771. Para sequenciamento, curva esquerda na proa 360. Fica limitado pela magnética 101 do NDVC. Gente, esquerda 360, limite a 101. 2771 descendo para 6000. O November confirma o local de estacionamento? 45. Passarelo 2230, vetor para sequenciamento, esquerda, corrijo, direita, proa 170. Fica limitado pela magnética 080 de cima. Direita 170, descendo para 3000, cumprindo o limite. É a magnética 80, 080 do NDB Simbra. Ok, 80. Jet Tango Zulu, chegando no centro do Recife, frequência 12685 ao 72545 para informação e alerta. Tá 9105, decolar 206, chame o controle de Salvador em 120, decimal 8. 208, boa tarde. Boa tarde, Altair. Boa tarde, 9105, contato radar, tudo mantém o nível 380, saída da arma. É, esperada a recepção 080, recepção 380 na arma, 3905. Vim. Ah, Romeu, Índia, November Alfa, visual com Alfa Alfa 31, nacional para pouso, pistão 7. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter pista no 7, de November Alpha. 2230, agora esquerda na proa 070 para interceptar o localizador. Esquerda 070 para o localizador. Vai de 1060, 2771 no Brasil. Desce para 4 mil pés, ajuste em 10 no 4. Para 4 mil, 1014 mantém a proa. O azul 2771, vai curvar à direita na proa 060 para interceptar o localizador, seu número 3 na aproximação. Gente, 060 está reduzindo o 2771. Ativo, reduz para 2109. E decolar pistão no 0, vento 170 graus, 08 nós. Autorizado a BR decolar, o azul 4708. Patrão, Eco Zulu November no solo 08, libera a direita, ao estacionar frequência livre. Vai tentar o log, o azul 2771. 2771, desce para 3.000 pés agora, ajuste no 014. 3.2771. Passaredo 2230, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizado sinal LS. 2.014. Passaredo 290, torre 18, decimal 95, compouso. 2.295, 290. Centro November Alpha, mantenha a presente posição agora. Salvador, Tan 3290. Tan 3290, ajuste 1-0-4, vento 1-7-0 graus, 1-0 nós, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero. Pouso no zero, Tan 3290, baixa para lá. Azul 4089, decolar 209, chame o controle em 120, decimal 8. 1208, tchau, boa tarde, eles vão trabalhar até amanhã. É. Controle Salvador, boa tarde, o Azul 4089. Boa tarde, Azul 4089, contato radar. Suba e mantenha o nível 340, saída da IOM. Sente, pode voar Leda, presente? Autorizado, Leda. Grato. Bravo Eco, autorizado táxi, reporte na Papá para ingresso na pista. 2954. 230, Passarinho, estabilizou. Passarinho 2230, boa tarde, ajuste no 0 no 4, mantenha a aproximação número 2 para pouso. M1 no patrono, acione identificação dessa via, chegada a Bonf para 4.000 pés, altímetro 0 no 4. Boa tarde, Gol no 255, acione identificação dessa via, chegada a Bonf para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 0 no 4. Até o 50, 0-0-0, o gol, o corno, 2-5. Tá, 9-1-0-5, chama o centro Recife, frequência 1-2-8-8, alterne 1-2-6-0, boa tarde. 3-2-9-0, no solo 1-2, libere a próxima direita, chame solo em 1-2-1-9. 2-9-1. Tá, 9-1-0-5, tá na escuta de Salvador? Azul 2771, chame a Torre Salvador na frequência 1-8-95. 1895, boa, 2771. Sem o setor sul do campo, sem interferir com o setor de decolagem da pista 1-0, aguardando para o cruzamento. Décima, tem setor sul, sem interferir, 9 graus. Passarido 2230, vento 160 graus, 08 nós, cheque trem, pouso autorizado, pista 1-0, informa o tráfego. Um Charlie 150 mantendo o setor sul do campo. Sente, repouso, baixou e travou. Salvador, é o Azul 2771 estabilizado. Azul 2771, mantém a aproximação, ajuste no 0 no 4, aguarde autorização para pouso. Aguarda. Afirma seu Bravo Eco, autorizado ingresso, repórter alinhado e pronto. Gente, aponte no término, no 255. Prefiro Salvador, 9105, faça escuta. Ok, já cruzando o nível 220, chama o centro Recife, na frequência 1288 ao término 260, então boa tarde. Pode ser, senhor. Norte do campo, aguardando, aguarde a passagem de tráfego. Tá ciente, aguardando a passagem do tráfego, Vila Federal. Papa Romeu, Engenho Novemberal, fagiliza o cruzamento após a passagem do tráfego, informa o tráfego na final da 1-0, a outro tráfego na final da 1-0, a 2 milhas do externo. Engenho Novemberal, finalizar com o tráfego também. Do 2771, informa o tráfego, Charlie 1, ciclo 0, efetuando o cruzamento do campo, aguarda autorização para pouso. Aguarde. Passaria do 2230 no solo 115, libera a direita, chame solo em 121 decimal 9. Guarda direito 219, passando 230. Azul 4089, chama o centro Recife. Frequência 1-3-3-2-5, alterne 3395. Poderia confirmar a frequência? A primária 1-3-3-2-5, a secundária 1-3-3-9-5. 3-3-2-5, a secundária 3-3-9-5. Boa tarde, bom trabalho, até amanhã. Azul 2771, vento 1-6-0 graus, 1-0 nós, check trem, pouso autorizado, pista no zero. Baixou e travou aqui no pouso, Azul 2771. Gente, lógica para voar agora. Boa tarde, eu achei na 6305, a sua identificação, desce via, chegada a MAN, até o nível de voo 060, ajuste ao altímetro no 0-4. Descendo via até o 060, ajustado 1-0-4, o acionário 6305. São Gosca para Voeco, vento 1880 graus, 10 nós, decolagem autorizada, pista 17. Gosca para Voeco, decolagem 17. Papa Romeu Índia, November Alpha, mantém referências visuais, ajuste mantém no 0-4, transfere o controle Salvador em 120 decimal 8, um bom voo. Controle 08, November Alpha. Azul 2771 no solo 18, libere direita, chame solo em 121 no decimal 9. Libera direita 219. Pés no corredor forte, vai prosseguir no corredor por quantas milhas e qual o seu tempo de voo? Permanece no setor de 15 milhas, o Indy November Alpha, mais 40 minutos de voo aproximadamente. A partir deste horário, 40 minutos e no máximo 15 milhas. Afirmo, November Alpha. Passando Oscar Bravo Eco, decolado aos 1-9, mantém referências visuais restritas a 1 mil pés no reporte através do farol de Itapuá. Reforçado através de Itapuá, limitado a 1 mil pés. Agora tomando cruz de pelo. Cruz de pelo, afirmo, desce para 4 mil pés, a gente 1014. Para 4 mil, 1014, cruz de pelo, voo 1253. Serra Lima, serviço radar terminado, 60 milhas, sudoeste de Salvador, mantém uma centena e chame Léus na frequência 120.1. Oscar Bravo Eco, mantém o número de pés no corredor Axé, o Oscar Bravo Eco. Eu poderia me confirmar a radial distância da... do destino? A radial 302, 160 milhas. Que sim. Bono 255, qual a indicada? Momento 235. Ok, 210 nós. Bono 255, seu número 3 na aproximação. Sim, 210. 255. GNM 315, desça para 3 mil pés, ajuste altímetro no 0 no 4. 3 mil pés, ajuste no 0 no 4, GNM 315. Boa tarde, então 3804, acione identificação. Chegada a Mari, nesse mantém o nível de voo 050, então 3804. Deixando ENEM 141, estão autorizados sinal LS, agora torre 1 no decimal 95, bom pouso. Obrigado, boa trabalho. receber a mensagem? Xaner 6141, mantém aproximação, aguardo autorização para voo. Busca Bravo Eco, mantendo no 1000 pés, corredor Axé, após ingressar no corredor Bonfim, mantendo no 1000 pés e vai reportar no através da igreja do Bonfim. Sim, Matheus, então vai, depois do farol Bonfim, reportará no através da igreja do Bonfim. Oxa, Né 6315, desça para 2000 pés, autorizado o sinal LS, reporte localizador. 2000 pés, está autorizado ali o LS, é que veio da 10, Oxa, Né. Gol 2. Para o destino. Ok, ciente. Após o através da igreja do Bonfim, você vai ser autorizado a voar direto o destino. Gol no 255, mantenha a proa 240, seu limite. É a magnética 100 do NDB Simbra, gol no 255. Está sob vetoração, número 3 na aproximação. Positivo, proa 240. Mantenha até cruzar 100 de Simbra, gol 1255. Boa tarde, voo 1867, está pronto no ponto espera do 1-0. Voo 1867, boa tarde. Mantenha o ponto de espera. Mantenha, 1867. Pastor 20, confirme, tem condições de alinhar da presente decolar ou vai prosseguir até a cabeceira? Até a cabeceira, gente, pastor 20, mantenha a presente posição, será preterida devido à coordenação de saída. Voo 1867 autorizado a alinhar e manter pistão a zero. Alinha mantendo a zero, 1867. Oxaner 6141 no solo 27, libere a posição à direita, chame solo 21, decimal 9. 219. Gostaríamos de estabilizar o localizador, o voo 1255. Posso ficar bravo, Eco Salvador? Escuta, senhor. Prossegue direto o destino, recebe na radial 310, porém mantém ainda 1000 pés. Xanem 6315, faça a posição do UNA, autorizado o sinal LS, torre 1895, ao russo. Sente, já está estabilizado, né? Como é que veio, Xanem 6315? Boa tarde, já. Boa tarde. Salvador, boa tarde, Xanem 6315, estabilizado no X-Ray da pista 10. Xanem 6315, mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso, informa o tráfego alinhando para a decolagem. Aguardando pista livre, 6315. 1867, vento 180 graus, 109, decolagem autorizado, pistão no zero. Felipe, decolagem 10, 1867. Série 2704, contato radar, via 2 milhas sudoeste de Salvador, está sob vigilância. Voe na proa de coral, reporte quando pronto para descer. Corrigindo, na proa de mar e reporte quando pronto para descer. Uno 255, desça para 2000 pés. Livre LS. 2000 pés, tá livre LS, Uno 255. Pode Oscar Bravo Eco, saliva ascensão ao nível de voo 085. Quando possível, reporte seu estimado para pouso na localidade. Estimado pouso, a altura 17:35. Ok, copiado, 17:35. Oscar Bravo Eco. Força Aérea Brasileira 2704, desse mantém o nível de voo 050. Controle, boa tarde, Gol 867, canção de cores. Boa tarde, Gol 867, contato radar na decolagem, sub mantém o nível 360, mantendo o perfil da saída Argo. Argo 360, 867. Sou 20, Torre. Na 3804, desça para 3 mil pés, ajuste altímetro no 0 no 3. Desça para 3 mil, ajuste o padrão. Na 3804. Pastor 2-0, aguarde para autorização de cruzamento. Mantenha a posição e efetuar o cruzamento da pista. Aguarde. Pastor 2-0, tem condições de agilizar o alinhamento para a decolagem da pista 1-0? Após a passagem do tráfego que pouso autorizado em greve, reporte alinhado e pronto. Informa o tráfego a 2 milhas do marcador externo. Agilizando, o pastor 2-0 passará. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, Torre. Tem condições de decolagem do, a partir do, do pátio? A partir do quadro, tem que fazer uma coisa, mas eu falo que está sendo liberado na final. Xenair 63, 1-5, no solo 3-1, na libera direita, chame solo em 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, boa tarde. O 255, 2-1-8, decimal 9-5. 2-1-5. 1895, né? Temos, 1895, composto. Obrigado. Juliette Romeu? Sou negativo, Mike Juliette Romeu, informa o tráfego, já passou o marcador externo. Mantenha a presente posição, após a passagem do tráfego será autorizado. Aguarde. Após a passagem do tráfego, Mike Juliette Romeu não aguarda. Sua, boa tarde, jogou nos 255. Estamos a 3 milhas da cabeceira, baixar o trabalho. 1255, mantém a aproximação, aguarda autorização de pouso. Eu. Pastor 20, livre a pista por gentileza, mantém o ponto de espera. Chama seu aluno 21 decimal 9 para manobras, livre a pista. Gente, efetue 1180 na presidente na frequência da torre e aguarde no ponto de espera, Pastor 20. Lona 255, vento 190 graus, 089, cheque trem, pouso autorizado, pista 10. Baixar travado, autorizado, pouso, 1255. Mike Juliette Romeu, visual com o Boeing 737 da Gol, nacional para pouso, pista 10. Ainda não, Mike Juliette Romeu. Gente, reporte visual com tráfego nacional para pouso. Visual, Mike Juliette Romeu. Gente, o Mike Juliette Romeu, a retaguarda do tráfego, autorizado a decolagem para o setor Whisky, atento à esteira de turbulência. Forma ajuste no 0 no 3, vento 190 graus, 08 nós. Ajuste padrão, superado da presente, vai iniciar o Mike Juliette Romeu. Pastor 20, após a passagem do Boeing 737 da Gol, autorizado a alinhar e manter pista 10. Grata pela situação. Após a passagem, alinhar e manter pista. Juliette, eu derrumei o torre. direto, o Terra Romeu autorizado o acionamento, reporte pronto para o táxi. Mike, Juliette, Romeu, decolado 3-4, efetue o cruzamento da final da 1-0, prossiga o setor Whisky, mantendo a escuta permanente. Escuta permanente da torre, Mike, Juliette, Romeu, reportará quando o próximo do local sobrevoa. Bono 255 no solo 3-4, libera direita, chame solo em 1-2-1, decimal 9, boa tarde. Normal, boa tarde. Mike, Juliette, Romeu, acendo o transponder 01-1-5. Já em áudio o transponder, Mike, Juliette, Romeu. 4804, na escuta? Torres, Salvador, boa tarde, são 3804, final da 1-0. Pastor, 2-0, vento 1-80 graus, 1-09, decolagem autorizada, pista 1-0. Autorizada, beleza. 3804, mantém a aproximação, aguarda autorização de pouso, informa o tráfego Robson 44, mantendo o setor eco do campo no momento. 3804. Mike, Juliette, Romeu, evite a final da pista 1-0, informa o tráfego passando o marcador externo no momento. Evite a final da pista, da final da 1-0. Tá, duas milhas do local de sobrevoo, Mike, Juliette, Romeu, se necessário, afasta para a BR-324, está mantendo 450 pés da GL. Sente, Mike, Juliette, Romeu, mantenha-se mais afastado da final da 1-0, informa o tráfego agora passando o marcador externo, mais afastado, por gentileza. Já no visual, está se afastando, Mike, Juliette, Romeu. Torre Salvador, Mike, boa tarde, Azul 2790, ponto de espera próximo. Azul 2790, voa, mantém o ponto de espera. Mantém, Azul 3804, ajuste no 0 no 3, vento 1-80 graus, 1-09, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0. 1013, livre pouso na 1-0, tá 3804. Pastor 2-0, decolados 3-6, chame o controle em 1-2-0, decimal 8, mau voo. Pastor 2-0, controle 3-0-8. Gente, Juliette, Hotel Romeu, autorizado táxi, reporte, ponto de espera, pista na 7. Marcos Juliette Romeu, superado o tráfego da TAM, já no local de sobrevoo. Gente, Juliette Romeu, mantenha a escuta aguardando coordenação. Tem escuta aguardando coordenação, Mike Juliette Romeu. Azul 2790, visual com Airbus da TAN, sinal para pouso, pistão 1-0. Afirmativo. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter pistão 0, Azul 2790. Bora passar 0 lá na final e mantém 90, Azul 2790. Juliette, Hotel Romeu, mantém o ponto de espera. Dá 3804, no solo 38, libere para sua direita, chame solo em 121, decimal 9. Gente, mantém 50 até etapa e após décima 2000 na Prode Duna. Você era 2704. Mantém 50 até etapa e após décima 2000 na Duna, ou na 2704. Oceano Hotel, aguarde instruções. Azul 2790, decolando 40. Chame o controle Salvador em 120.8. 120.8, Azul 2790, boa. Vitor Sierra Hotel, Torre Salvador. Gente, Vitor Sierra Hotel, reporte na Papá. Azul 2790, contato radar na decolagem. Sube e mantenha o nível de voo 180, saída Momo. 180, aberto na Momo, Azul 2790. Está livre das restrições, o Azul 2790? Qual restrição? De manter 3.000 por 25 ou de cruzar 110 a 15 milhas? Não tem condições de cruzar 110 a 5 milhas, o Azul 2790. E manter pelo menos a restrição da proa de Momo, a restrição de altitude está liberada, e aguarde a proa direto para Lençóis, o Azul 2790. Gente, proa de Momo, devido às restrições, aguardando para Lençóis, Azul 2790. Estou confirmando, a radial direta para Lençóis é a 299? Já lhe confirmo aqui, só um momento. Decolado aos 4-1. 5531 está no transponder, decola aos 4-1 gravandão. A restrição intacta, desça para 2.000 pés, ajuste altímetro no 0 no 3. Autorizado sinal LS, aponte no localizador estabilizado. Você era 2704. Meu contato radar, suba e mantenha o nível de voo 120, saída Coral. 120, na Coral, radar. O Azul 2790 confirmando radial 290, bora Lençóis. 290? Afirmativo. Sam 3144, boa tarde, acione identificação, chegada a Mari, vê se mantém ao nível de voo 050. 050, mantenha a Star Mari devido ao tráfego de pequeno porte, está mais à frente, com 150 de downlink. Azul 2790, está autorizado interceptar 290 de Salvador, voando direto em Lençóis. Autorizar a interceptar radial 290 Salvador, direto lá em Lençóis, Azul 2790. Salvador, CMA 324, CMA 320, está uma centena ainda de Salvador, passa a frequência do centro Recife a 128.8 ou 260. Mano, é o Xianemia 324 que está modulando para Salvador? Xianemia 324. Tira sua radial e distância de Salvador. Aguardo. Controle de November Alpha, corredor Ponte Praia, Salvador. Índia November Alpha. Desce no corredor Interlagos a 1.000 pés, reporte na rotatória. Reporte na rotatória, November Alpha. Não, negativo, poderia confirmar? copiei que você está na radial 270 a 116 milhas de Salvador? Agora a 113 milhas de Salvador 370. Sony, identificação 6324. Deixando a 6324, qual é o seu destino? Sierra Bravo, Romeu, Recife. Bom, então tem que chamar o centro Recife na frequência 12685 ou 12545. 12685, 12645. 12685 e a secundária 125 decimal 45. 12685, Salvador Pastor 20, solicita 180. Gente, o Pastor 20 está autorizado a atenção para o nível 1800. Boa tarde, Gol 2008, acione identificação, chegada Mari. Esse mantém o nível de voo 060. Boa tarde, chegada Mari, descendo para o 060. Pastor 20 está autorizado final nível 180, Pastor 20. Pastor 20 autorizado final 180. Tarde, Papatango Romeu, Tango Golf, acione identificação. Papatango Romeu, Tango Golf, contato radar, 57 milhas, sudoeste de Salvador, está sob vigilância na proa de mare, reporte para descida. Lima, Kilo Zulu, siga. Gente, na proa de Mastur, mantenha o nível de voo 110 e aponte descida. Até o nível de voo 000, Lima Kilo Zulu. 100 inicialmente. TAP 2000, ajuste 1013, forma localizador 3144. Eu acho que forma localizador, né? Tá, Bravo, Vitor Tango, prossiga. Você chamou por Romeu Tango, Golfo, não tem? Ok, desça até atitude de 4.000, ajuste 1.013. Salvador, boa, 6320, China. Confirme quem chamou o controle. Ocean 6320. 320, autorizada a chegada Mari, voo e ITAP da presente. Desça e mantenha o nível de voo 060. ITAP 060, 6320. Então, 3144. Chame agora o controle na frequência 119.8. 19.8, 3144. Corrija a informação, é 19.35 a sua frequência. 19.35, erra. Foi LS, o Corsair 2704. 2704, complete final, e LS Ferrei, torre 1895. 1895, a torre 2704. Filete Romeu, Cajazeira 2. Gente, mantenha-se afastado da final da 1-0, informa o trânsito que sai na cara, manda a força aérea final para a bus. Mike, deslocado sentido BR-324, Mike, filete Romeu. Foi Salvador. Força Aérea 2704, fui LS. Força Aérea 2704, ajuste no 0 no 3, vento 1,80 graus, 1,0 nós, aguarde autorização para pouso, informa o tráfego Robson 44, efetuando sobrevoo no setor uísque do campo a 500 pés. Paciente, Força Aérea LS, aguarde autorização para pouso, Força Aérea 2704. Afastamento já avisou com Carmo, se autorizado em a retaguarda do mesmo retorno, Mike Juliette Romeu. Sente Mike Juliette Romeu, confirma intenções de cruzamento e pouso? Negativo, mano. Continua mantendo sobrevoo na região, Mike Juliette Romeu. Sente aguarde para o reingresso. Então aguardará para reingresso, Mike Juliette Romeu. Então, Gulf tem intenções de setuar pouso na 17 ou na 35? Boa sete, copiado. Autorizado, pistão na zero. Ajuste padrão de pouso, não, zero, 2704. Mike Juliette Romeu, tráfico superado, autorizado o ingresso ao setor de sobrevoo, reingresso ao setor de sobrevoo, mantendo a escuta permanente. Já superado, visual, reingresso, Mike Juliette Romeu na escuta permanente da torre. Voo 2008, desse se mantenha 3.000, ajuste 1.093, cancelada a restrição estática. Voo 0008, acima para 3.000, com 3.000, fora, acima da restrição estática. Ok, chame agora o controle em 1935, Gol 2008. 2008, semana 1935. November Alpha, responde com o visual com o campo. A visual, em November Alpha. Chame a torre, Salvador, em 11895. Chama a torre de Índia November Alpha. Torre de Salvador, Índia November Alpha, próxima da torre, avisa ao campo. Salvador, Romeu, Índia November Alpha, mantém referências visuais, ajuste 1-0 no 3, reporte final de 3 milhas, assistindo no 1-7. 3 milhas, reporte 3 milhas, 1-7, Índia November Alpha. Normalmente, o nome é Alfa, informa o tráfego com a opção 44, efetuando sobrevoo do setor Eco do campo. 7, ainda não é Alfa. Mike, Juliette, Romeu, informa o tráfego com Charlie 150 para ingresso na final da 1-7. Tá ciente do mesmo, ainda não, visual Mike, Juliette, Romeu. Tráfego prosseguindo do setor uísque do campo para ingresso na final da 1-7. Confirmando do setor Eco do campo para o ingresso na final da 1-7. Paciente, o Mike, Juliette Romeu. vai se aproximar a baixa velocidade bem reduzido, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, mantenha-se afastado da final da 1-0, informou os bois da TAM, que eles estão na final da 1-0 no momento. Na 2 milhas do eixo, Mike Juliette Romeu, solicita que afaste mais quantas milhas, ou Mike Juliette Romeu? Serviço radar terminado, chame o controle Lelch, frequência 1201. Alinhe e controle. Na 3144, mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso, informa o tráfego alinhando para decolagem. Jet 3144. Sente, libera a esquerda, repassa pista livre, o Força Aérea 2704, agilizando na medida do possível a liberação da pista. Ah, pista livre, Força Aérea 2704. E mantenha o nível 160 aguardando confirmação. 160 aguardando confirmação, azul 2790. Autorizado nível final 160, azul 2790. Autorizado 160 para o final, azul 2790. Conféria 2704, sequência livre. O 9926, alinhar decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-70 graus, 1-0 nós. Ana final de 3 milhas de Nova Iberal, está mantendo espera no setor visual com sana na final da 1-0. Gente, em Nova Iberal, efetue o 360 pela esquerda, mantenha o setor aguardando para o reingresso. 360 pela esquerda, mantenha o setor aguardando em Nova Iberal. Em Nova Iberal, fique atento ao tráfego Robson 44 a 500 pés no setor uísque do campo, efetuando sobrevoo. Assente do tráfego para não visual, em geral lateral. Passaria 2230, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 230. TAM 3144, vento 1-60 graus, 1-0 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Sobrepouso, 1-0, 3144. O 9926, ajuste o decolado ao 57, sob o controle em 120, decimal 8, Monroe. 208, boa tarde. Controle, voo 9926, saída da El, passando 2300. Voo 9926, autorizado via saída da El, suba ao nível 400. Via da El, 400, voo 9926. Juliette Romeu, mantém referências visuais, transfere controle em 120 decimal 8, ajuste 1-0 no 3. 120 no 1208, Mike Juliette Romeu. 2 Salvador, boa tarde, TAM 3283, próximo ao ponto de espera. TAM 3283, boa tarde, mantém o ponto de espera como número 2. Mantém, número 2, 3283. 13, Mike Juliette Romeu. Ajuste padrão, visual com local de pouso e mais 20 segundos, Mike Juliette Romeu. Gente, já visual com local? Já visual, Mike Juliette Romeu. Frequência livre para o pouso. Livrando da presença, agradece toda a colaboração excelente da trabalho da equipe, o Mike Juliette Romeu. Relato bom pouso. Pouso autorizado, pistão no 7. Livre pouso na 7, Índia na Federal. Passaria 2230 autorizado a alinhar e manter pista no 0. Já manter pista no 0, passando 230. TAM 3144 no solo 59, libera a direita, chame solo em 1-9, boa tarde. 1-9, boa tarde. Voo 2008, ajuste 1-0 no 3, mantenha aproximação, aguarde a autorização para pouso, informe o tráfego alinhado para decolagem. Mete aguardando. Passarela 2230, vento 180 graus, 10 nós, decolagem autorizada, pista 10. Decolagem 2230. Passango, Serra, Hotel e Yankee, para si. Esse é do Guarulhos para Salvador, Ok, vou ir na proa de Mari, para a chegada a Mari, ajuste 63 em Salvador, aguarde ingresso na terminal para serviço de... para serviço radar. Passarela 2230, decolada 01, chame o controle em 120, decimal 8, no voo. 1208, passarela 230, boa tarde. Porém, ajuste o tráfego a ingressar até o 050 na posição mais. Salvador, passarela 2230. Passarela 2230, suba via, saída Arbor, ao nível 180. Saída via, passarela 2230. Boa, Chiname, 320 aqui pra ir na tela. Repita a mensagem. Ou Chiname, 320, bom dia. Chame a 320, bom dia, ajuste no 0 no 3, mantenha aproximação, aguarde autorização para voo. Guardando. Sem fim, já não haverá alfa, frequência livre ao estacionar. Marginal 06, Torre Salvador. Sente Marginal 06, ajuste no 0 no 3, vento 8, 180 graus, 109, confirme pronto para decolagem para o setor norte.